Aleluia. Glória, glória ao nosso Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento, pela sua bondade, Senhor, por você aceitar os nossos louvores, por você estar junto de nós, porque nós podemos invocar o teu nome, Senhor, e nós recebemos o que nós precisamos, agradecemos a nossa salvação, o batismo no Espírito Santo, Senhor, nós te louvamos os seus cuidados de Deus e Pai sobre as nossas vidas, te agradecemos, Jesus, você disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei, aleluia, Jesus, você disse que estaria conosco até os confins do mundo, desta terra, pois você está aqui conosco. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por você ser um Deus vivo, poderoso, aquele que sempre foi, aquele que é e sempre será, aquele que não tem o princípio, aquele que é o começo e o fim, aleluia. Te adoramos e te louvamos, Jesus. Por isso nós vamos confessar agora para o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós acertamos, né? Está um momento na presença de Deus para adorá-lo. Porque toda adoração pertence a Deus. O diabo, né? Satanás, ele quer essa adoração para ele. Porque ele era, não é? Aquele querubim que adorava o Senhor diante do trono. Então, Deus deu para ele este cuidado, né? Deu para ele esta honra de, sabe, ser assim o líder da adoração no trono de Deus. Então, ele que comandava isso. Então, a Bíblia diz que ele era assim todo coberto de uma formosura, de uma beleza. Por quê, gente? Quando nós entramos na presença de Deus, reflete em nós o que ele é. Por isso que a Bíblia diz que coração alegre formoseia o rosto. Quer dizer que quando nós vamos entrando na presença de Deus, nós vamos recebendo o reflexo do que ele é. Então, por isso que este querubim, né, que era Lúcifer, ele era todo lindo, maravilhoso. A Bíblia relata isso. Fala o que realmente ele era. Deus mostra isso para nós. Que ele era por quê? Resplandecia da glória de Deus para ele. A beleza de Deus ia para ele. Mas ele ficou convencido, achando que ele era o lindo, o belo, o poderoso, porque ele estava diante do trono e ele recebia tudo aquilo de Deus. Então ele achou que ele já era Deus, que era maior que Deus. E ele mesmo disse que ele ia estabelecer o trono dele acima do acima do acima. O convencido, ele se convenceu do mal. Então, ele é a origem de todo o mal. Ele permitiu o coração dele isso. Então, isso é um engano. E por isso que hoje, aqui no mundo, está cheio de adoração a Satanás. Ele quer adoração para ele. E mesmo dentro da igreja, ele quer adoração para ele. Porque quando ele fica com essa invenção aí de pó de ouro, que aparece na mão das pessoas, né? Óleo fica escorrendo nas paredes, rubi, sei lá, que outra pedra que aparece, de repente começa a aparecer. Sabe, gente, pedras preciosas, porque ele fala que vem diretamente do céu, que não tem nada a ver. Não vem nada do céu isso daí. Então, isso tudo é uma adoração aos anjos falsos, decaídos, que é o diabo, Satanás. Então, ele quer a nossa adoração. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não dar adoração a ele. Né? Reclamação, essas coisas aradas todas. E a falsa doutrina, né? Falsa doutrina é adorar Satanás sem saber. Então, é, sabe, uma coisa bem sutil que o diabo faz. Então, nós acertamos muito em largar tudo para entrar na presença desse Deus, adorando de todo o nosso coração. O que vocês acham que acontece com a nossa vida, né? Ficar adorando a Deus. Pois a própria Bíblia diz que Lúcifer, né, o querubim, né, responsável por toda adoração, ele era formoso, ele era lindo. Então, o que que não faz a adoração? Né, gente? A adoração traz para nós aquilo que Deus é aquilo que Deus tem. Ninguém vai se tornar Deus aqui, claro que não. Mas nós podemos receber o que Ele é, né? Porque Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Só que quando o homem caiu, toda essa imagem e semelhança ficou totalmente deformada. Só quando Jesus morreu e ressuscitou, então nós nascemos de novo, é que o nosso espírito adquiriu, não é, esta semelhança e imagem de Deus. Mas a nossa alma está totalmente deformada. Está fora de Deus. Então é lá que o diabo age. E é lá que nós buscamos um encontro com Deus todo errado. Criando doutrina, o meu jeito de andar com Deus é assim, o meu jeito de fazer as coisas com Deus é assim. Não tem o meu jeito, nem o seu. Tem o jeito de Deus única, exclusivamente. Por isso que nós temos o nosso espírito recriado. Temos a palavra de Deus e o Espírito Santo. Para que nós possamos fazer exatamente o que é de Deus. E não sermos mais enganados. Puxa vida, Jesus morreu na cruz, o próprio Deus, o Filho de Deus. O Espírito Santo veio, a promessa do Pai foi cumprida. Né? Nós temos tudo isso na nossa vida e ainda seguimos o diabo. Não, isso é uma decadência mesmo, exemplar de Satanás para a humanidade. Diga isso. Depois, diante de tudo que Deus fez, o próprio Deus, e nós ainda andamos com o diabo. Né? Nós nascemos de novo, aceitamos Jesus e andamos com o diabo. Gente, é horrível isso. Fazer o que o diabo quer. Por isso que nunca nós estamos perdendo tempo em adorar o Senhor. Não importa se eu estou sentindo ou se eu não estou sentindo, não interessa o que eu estou pensando. O meu espírito nasceu de novo e ele tem a condição de dar a Deus a adoração que ele quer. Que ele esperou 4.000 anos para que isso acontecesse. Porque ninguém podia dar esse tipo de adoração com o espírito nascido de novo. Era tudo da alma. Tá? Então, não era esta adoração que sai da mesma natureza de Deus. Que nós somos filhos agora. Somos a mesma natureza dele. Entende isso? Quanto mais você orar, mais você buscar Deus, mais você vai entender isso. E mais, sabe, descarte você vai dar para o diabo. Tipo, você não vai se apoderar da minha vida, diabo. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Eu não vou aceitar. Eu não vou abandonar o meu Deus. Porque nós temos muita facilidade para virar as costas para Deus. Parece uma coisa absurda, mas nós fazemos isso. Quando não está interessando, a gente vira as costas para Deus. Porque nós temos uma alma que não está submissa ao nosso espírito. Porque o nosso espírito está muito fraco. O terreno está fraco, o terreno não está sendo trabalhado com a palavra, com a oração, que é o Espírito, para ele dominar a nossa alma. Então, só depende de nós, não depende de Deus. Tudo que nós queremos, precisamos, que é para vir de Deus, depende única e exclusivamente de nós. Então, se eu não entender isso, eu vou ficar à vontade, deixando a minha alma ser enganada pelo diabo. Então, eu estou dando louvores a ele. Então, eu estou adorando o diabo, estou servindo a ele. Em vez de eu buscar esse Deus e deixar que o meu espírito dê as ordens para a minha alma. Porque é bem isso. Tá? Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais reflete o que ele é na minha vida. Mais eu vou recebendo o que eu preciso. E as mudanças vão acontecendo. Então, é óbvio que não é só a chave da adoração, eu preciso da palavra. Porque não dá para eu adorar a Deus se não for com a palavra. Eu tenho que estar cheio da palavra de Deus, porque o Espírito só age na palavra. O Espírito Santo só age na palavra. Então é importante ler a palavra. Mas, gente, ler a Bíblia é uma coisa e praticar a Bíblia é outra coisa. Então, a gente tem que ter, ler de uma maneira que eu vou praticar. Tá? Não é igual você ler uma coisa que você nem dá bola. Você leu para aquilo, não fez efeito nenhum na sua vida. Nós temos que ler a palavra de Deus e praticar. Porque não dá para eu praticar se eu não ler. Então, não é só para ficar na primeira fase, leitura. Tem que ser leitura e prática. Tá? Porque o Espírito Santo vai me ajudar a isso. Então, é muito importante essa observação. Precisa ler a palavra e praticar. Então, para adorar a Deus, eu preciso ter a palavra de Deus dentro de mim. Senão, eu não consigo adorar. Eu nem consigo adorar. Quando você vai ficando fraco na adoração, porque você está fraco de palavra. Então, É por aí. Você não tem essa palavra enraizada dentro de você. Então, você, na presença de Deus, você some. Você não consegue chegar diante dessa glória e receber essa glória para transformar a sua vida. Por isso que dá muito sono. Por isso que, sabe, não dá vontade, não está achando graça. Então, é bom escutar os outros cantando. Eu não vou abrir minha boca. É porque está fraco, o espírito está fraquinho. Parece que está morrendo lá dentro, está adormecido. Porque é a palavra de Deus que faz toda a obra de Deus na nossa vida. Precisa da palavra, senão o Espírito Santo não faz nada. Fica só algo da boca para fora. Vocês estão acompanhando? Então, esses louvores que Deus não quer, da boca para fora. Um louvor que eu falo de Jesus, maravilhoso, mas não tem nada lá dentro. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Porque Deus já falou isso na Bíblia. Olha, eu já estou cansado de vocês que me adoram da boca para fora. Esses louvores eu não quero mais. E está acontecendo isso. Porque é espírito fraco, sem palavra. E agora nós somos nascidos de novo. Então nós temos que ler para praticar. Prestando atenção. Quando estiver lendo, para praticar. E obedecer. Não adianta eu adorar a Deus, leio a Bíblia, não faço nada e levo a vida do jeito que eu quero. Então, desta maneira, eu não estou adorando a Deus. A minha alma é que está me dominando. E se é a minha alma que está me dominando, estamos dando louvores ao diabo. Então, isso é muito sério. Ok? Então, vale a pena eu entrar na presença de Deus, me policiar e buscar esse Deus para a glória dele brilhar na nossa vida. É isso que Deus quer. Amém? Então, busque Deus para que ele brilhe na sua vida. Mas nós não vamos fazer o que o Lúcifer fez, né? Achar que já está, que já o trono é nosso. Então, quando Deus começar a brilhar na nossa vida, nós não podemos achar que agora aquela glória é nossa. É dele. Que nem Paulo disse, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus nosso Senhor. Que nós não temos nada sem ele. Nós já sabemos que nós éramos, né? Corruptos, perdidos, mortos espiritualmente. Bom, então vamos falar aqui da minha carta desse mês aqui de julho. Então, dentro deste ensino aqui, eu estou mostrando como que Deus disse que o Espírito Santo agora é o nosso guia. É ele que nos guia. Ele nos guia de acordo no caminho de Deus. Porque não dá para andar no caminho de Deus sem que seja com a liderança do Espírito Santo. Sem que ele nos guie. Por isso que ele veio. E por isso que ele habita em nós. Por isso que existe o batismo no Espírito Santo. Para que ele nos guie neste caminho de Deus. Aqui nessa vida. Enquanto nós estamos aqui. Nós precisamos da palavra e do Espírito Santo. Então, dentro desses ensinos, tem algumas perguntas para uma reflexão. Não é cobrança, nada. Só uma reflexão para ver se realmente eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo ou não. Então, é sobre isso que esta cartinha está falando. Então, vamos falar desse livro aqui da Joyce, que ela está dizendo a raiz da rejeição. Gente, a rejeição é um mal horroroso, né? O diabo, ele gosta de usar isso em todo mundo. Só que nós não podemos andar nessa escravidão da rejeição. Porque a rejeição é uma escravidão. Afinal, agora nós somos filhos de Deus. Não tem mais rejeição, tá? Nós temos que andar agora nessa liberdade que Deus nos deu. De filhos de Deus. E Deus não rejeita nenhum filho. Tá? Então, ele já explica bem lá. Jesus, naquela parábola do filho pródigo, né? Como que é a relação de Deus com os filhos. Tem o mais velho que não quer relacionamento com o pai. Gosta do pai, né? Sabe que quem é o pai, mas não fica com o pai. Fica fora, longe. O filho mais novo não quis o pai, saiu para o mundão, mas arrependeu. E volta arrependido para ficar com o pai. Então, este é o que o pai espera, que nós estejamos com ele. Então, já que ele é o nosso Deus, o nosso pai, e não rejeita ninguém, porque ele não faz acepção de pessoas, então, esta a tal da rejeição é uma, sabe, é uma obra maligna. O diabo coloca isso nas nossas emoções. E isso é muito mal, acaba sendo uma escravidão. Então, a gente não pode viver com este mal. Nós temos que ficar libertos desta rejeição. E a oração e a nossa aproximação ao nosso Deus, que é Pai, nós vamos ficando livres disso. Porque uma vez que eu vou recebendo o amor dele, eu não estou mais magoada se eu estou sendo rejeitada. O Senhor preenche aquele vazio. Tá? Então, por isso que é importante nossa busca a Deus e entrarmos na presença dele. Então, ela vai explicar bem isso. E com os testemunhos dela e tudo mais, na palavra, ela vai estar encorajando as pessoas a saírem fora dessa rejeição e ver que é uma estupidez. Rejeição é uma estupidez absurda. Tá? Uma coisa, uma escrava. É assim, o diabo quer que a gente fique escravo dele. Ele usa qualquer artifício. Uma vez que eu estou me sentindo rejeitada, eu estou escrava do diabo nas minhas emoções. Então, eu estou servindo a ele. Horrível. É um belo engano para acabar com a nossa vida. Então, nada de rejeição. Ah, não me chamou, ah, não me aceitou, ah, não me quis. Ah, eu com isso. Ah, ela... Pode ir parando com isso. Isso é fraqueza espiritual. Ok? Nós não podemos ter este espírito maligno, que isso é maligno. Então, ela está falando sobre isso. Mas o diabo gosta de fazer isso, né, gente? Nossa! Ninguém me olha, ninguém me cumprimenta, ninguém me vê, ninguém gosta de mim. Gente, se ninguém gostar, paciência, vai. Nós vamos gostar. Nós temos que gostar das pessoas. Amar as pessoas, porque nós temos o amor de Deus. Por isso que nós temos que nos aproximar dele e receber o amor dele. Porque nós temos o amor dele. Nós podemos amar as pessoas, amamos. Elas não querem nos amar, que pena. Estão perdendo. Porque nós só vamos ter coisa boa para dar. E nem assim não quer. Porque é assim que é a escravidão ao diabo. Não quer receber esse amor. Esse amor que nós estamos cheios de Deus aqui para dar, não quer. Fica se esquivando assim, ó. Quando vê que o amor está chegando, sai para lá. Quando vê que o amor está chegando, sai para lá. Não quer saber. Pessoas magoadas, ofendidas. Então, elas se sentem rejeitadas. Então, isso é do diabo. Nada de ficar louvando o diabo, hein? Estão acompanhando? Precisa crescer espiritualmente, né, queridos? Ficar com esse sentimento, isso é coisa do diabo. Não tem nada a ver. Às vezes, até dentro de casa, se sente rejeitado. Ah, é porque esse não olha para mim. Ah, é porque aquele não me deu tanta... Ah, é porque... Deixa para lá. Ame você. Coitados, eles não têm nada para dar. Por isso que eles não dão. Ok? Você tem que ter. E ficar em paz. E ficar em paz. Agora, olha isso. Por isso que é bom andar com Deus, porque cada dia você aprende mais. Essa é a força que Deus nos dá. Tem gente que pensa que a força que Deus dá é para acabar com os outros. Não é. Muito pelo contrário. É para ter paz. Então, o Kenneth fala desse aqui, ó. 5 impedimentos ao crescimento na graça. Gente, é fininho, mas é, isso é bom, hein? Aprender o que, que nos impede de andarmos nesta graça que só nos favorece. Que é graça, gente. Graça é de graça. Vou falar errado, né? Recebi uma graça. Que graça mesmo. Não é graça que recebeu. Você foi abençoado. A graça Deus te deu quando ele te aceitou. Depois de ter perdoado seus pecados, te aceitou como filho. E agora você tem a herança. Poxa, que super graça. Pô, meu amigo, você tem uma herança. E o que você faz com a herança que Deus te deu? Você já sabe a lista que está dentro dessa herança? De benefícios para a sua vida? Você nem sabe. Você não está lendo o Novo Testamento. E você não está sabendo usufruir. Por quê? Você fica magoado, fica zangado, fica triste. Você quer que esses sentimentos acabem com a sua vida. Por quê? Não fica na presença do Pai. Se você ficar na presença do Pai, ele arranca isso tudo do seu coração. Agora você fica só com a sua alminha, né? Com a sua alminha deformada andando aí pra vida. O dia inteiro pra cima e pra baixo. O que, que você tem? Só essas porcarias. Você vai ficando doente, triste, acabrunhado. Vai para um lado, não dá certo. Vai para o outro, não dá. Vem com esse aqui, não dá. Vai com aquele. Ixi, só tranco. Nós temos que ir no lugar certo. Deus, o nosso Pai, entrar na presença dele. Se você entrar na presença dele, como a gente hoje buscamos desse Deus aqui. Eu espero que todos tenham entrado. Você entrou se você quis, porque ele está aqui. Então, se você entra na presença dele, ele vai mudando completamente o seu modo de viver. Você vai tendo uma vida leve. Por mais que o peso queira vir, você não carrega. Você não acha isso bom? Você fica leve, alegre, contente. Não, mas tem problema. Mas você sabe que você vai vencer. Porque o que ele diz? Que ele já nos deu a vitória, nós vamos vencer. Não adianta. Você não pode ficar enrolado com o problema, querendo você dar solução ao problema. Já existe a graça de Deus. É isso que ele vai ensinar. Você precisa aprender mais sobre graça. Eu acho que você devia ler esse livro. E praticar, né, querido? Ler e pôr mais um lá na estante. Ai. Pra quê? O que você tira de um livro quando você lê? Tirou alguma coisa que vai acrescentar na sua vida? Porque ler a Bíblia é a mesma coisa. Você tem que tirar alguma coisa para acrescentar na sua vida. E outras que você tem que eliminar mesmo, que não pode ser. A leitura é assim, tá certo? Então, você tem que aprender a viver na graça. Você foi admitido, aceito como filho. Legal, porque ele te deu herança. O nome dele está na sua vida. Você é filho legítimo. Você foi adotado e virou filho legítimo. Uma coisa meio confusa, mas é isso aí que aconteceu. Ele te adotou e depois ele te legitimou. No sangue de Jesus. E te deu toda a herança. Mas você nem sabe qual a herança que você tem. Não vive desse jeito que você está vivendo, porque você está vivendo fora da herança. Não carregue os seus problemas. Deus sabe abençoar. Mas precisa saber esperar, né? Vamos ver isso um pouquinho hoje na palavra. Né? Quer ver? O diabo é mentiroso. Se a gente não orar, a gente cai na dele direto e só anda na dele. E depois pensa que está andando com Deus e que Deus que não quer fazer o que nós precisamos. Ai, Deus, ele vai fazer e tal. E fica nessa enrolação. Quer ver só? Abre a sua Bíblia aqui em 1 Samuel, capítulo 17. Tá valendo, queridos? Vocês estão animados? Estão como? Nós vamos aqui na igreja para ficar animada, hein? E ficar livre do diabo. Nós temos que conhecer Jesus. Quando você estiver orando, adorando a Deus, fala, Espírito Santo, me ensina quem é Jesus. Me apresenta mais. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero me aproximar mais de você, Jesus. E o Senhor vai começar a operar na sua vida para você conhecer mais Jesus. Se você conhecer mais Jesus, você vai ficar mais apaixonado por ele e você vai se entregar mais para ele. Porque o que falta na nossa vida é entrega. A gente não se entrega para quem a gente não conhece, né? Então, se você conhecer Jesus, você vai se entregando cada dia mais. E ele vai sendo mais na sua vida. Então, gente, esse capítulo aqui de 1 Samuel 17, você achou? Então, aqui fala do desafio de Golias, que é quando ele aparece e toda a nação de Israel fica assim, horrorizada de ver um gigante, né, daquele tamanho, que ninguém vencia um gigante daquele. Nem o exército, o maior exército, conseguia vencer um baita homem desse, gigante. Então vamos ler aqui. Até o ponto que vai aparecer Davi aí na história. Então, olha, porque nós precisamos examinar um pouquinho e colocar esse Golias como os empecilhos que estão na nossa vida, né? Problemas que estão na nossa vida. Nós vamos ter que fazer, porque a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus, ela é para estar na nossa vida. Então, nós temos que saber trazer essa palavra para nossa vida e ficar livre daquilo que não é bom para nós. Então, vamos prestar atenção aqui no versículo 1. Ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da além, e os israelitas no outro monte, do lado da quem? E entre eles o vale, entenderam? Duas montanhas, um de cada lado, e então tinha um precipício que separava os dois, os inimigos. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Gente, isso é gigante mesmo, que é metros e metros e metros. Quer dizer que dá para assustar, né? Você vê assim um homem do tamanho de um prédio na sua frente. É assustador. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. A gente já viu no filme, né? É bem isso. Cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro e diante dele o escudeiro. Gente, como você vai vencer um negócio? Uma máquina gigante dessa, né? Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Não é assim que acontece com o diabo? Pois bem, se o diabo, ele vem, e eu não venço ele, eu sou serva dele. Estão acompanhando? Acabo servindo e louvando o Mister Diabo, que é para ele estar debaixo do nosso pé. Porque Jesus já derrotou ele. Não é para ele levantar a cabeça para nós e dar ordens. Por isso que nós precisamos da palavra. Precisamos de muito momento a sós com Deus. Vocês estão acompanhando? Um momento a sós com Deus. Isso que é duro. Esse pedacinho aí que é difícil. Ficar sozinho, sabe? E crer que Deus está operando na sua vida. Tem um tempo para você começar a crer e ficar lá. Mesmo na hora que está difícil ou na hora que você não está sentindo nada. Leva um tempo para vencer. Porque é isso aqui que ele está falando. Ó, se vocês me vencerem, então nós vamos ser os seus servos. Caso contrário, vocês serão os nossos servos. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouviu Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu. Espantaram-se e temeram muito. Então vamos ver agora o versículo 37. Que a história é longa, você já sabe mais ou menos, mas nós vamos nos deter aqui em alguma parte aqui. Aqui no 37. Então, Davi veio, bababá, ele foi aceito. Vocês já sabem mais ou menos. Bom, disse mais Davi, no 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então, disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então você imagina aquela assim, parecia um robô, né? Porque ele era ainda, ele era um jovem. Ele não tinha nem capacidade para usar isso daqui, esta armadura que Davi, que o Saul colocou sobre ele. Então, atenção, o que, que Deus está mostrando aqui para nós? Conforme Davi disse, ele tinha experiência em andar com Deus. Ele punha a confiança dele em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, nós não estamos esperando que as pessoas façam as coisas para nós. Porque confiar em Deus é uma coisa, meu querido. Confiar em nós mesmos é outra coisa. Porque quando nós confiamos em Deus, nós estamos buscando Deus diariamente. Temos um momento de comunhão com Deus diariamente. Isso é confiar em Deus. Só que quando nós fazemos isso, orando, confiando, buscando esse Deus, né, esperando nele, sabe o que vai acontecer? A mulher de Jó vai vir. Você já sabe mais ou menos da história. Que a mulher de Jó atormentou tanto ele, que queria que ele fizesse alguma coisa para ele se livrar daquele ataque. Até ela ficou contra ele. Não só todos os amigos, é tudo que relata lá, mas ela enchia a cabeça dele. Para com esse Deus, olha o que está acontecendo. Ela era a própria voz do diabo. Então, meus queridos, se nós formos fazer o que a palavra de Deus nos ensina, com relação a buscar Deus e confiar nele, e orar, e esperar, porque tem que esperar. Porque quem busca Deus tem que esperar. Você entende? Porque não é assim, ó, busquei Deus, não aconteceu nada, eu decidi. Não é assim que faz. Então, nós temos que buscar Deus e saber esperar. E nesta busca, o que vai acontecer? A mulher de Jó vai vir. A mulher de Jó, o que ela vai fazer, gente? Ela vai, aqui na nossa cabeça, que é a voz do diabo, tipo, como? Você não está fazendo nada? Você está esperando o quê? O que você acha que vai acontecer? Não é melhor, começa a dar ideia. Não é melhor você ir lá resolver isso? Não é melhor você ver com esse? Não é melhor você ver com aquele? Porque a nossa confiança é fazer com que as pessoas façam coisas para nós, ou não. Pensa bem nisso, gente. A nossa confiança em Deus é buscar pessoas, achar pessoas para fazer coisas para nós, ou não. Mas não é essa a confiança de Deus que nós temos que ter em Deus. Se nós não temos a confiança que Deus pede para nós termos, nós não vamos receber nada dele. Por isso que lá na primeira carta, na segunda carta de Pedro, capítulo 7, 5, versículo 7, ele diz: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é todo o medo, essa confusão que fica quando nós estamos enfrentando um problema. Então, como que eu vou lançar sobre o Senhor? Orando, confiando nele, esperando nele. Porque tem que orar, confiar e esperar. Tem que saber esperar em Deus, senão não vai acontecer nada. Vocês estão acompanhando? Para vencer tudo, para vencer o diabo. Então, vamos ver como que nós vamos no... qual é a palavra que Deus nos dá no Novo Testamento? Com relação a uma situação dessa, quando existem Golias na nossa vida, como nós vamos fazer isso? Vamos lá para Efésios, capítulo 6, versículo 10. Olha só. Atenção. Então, versículo 10 de Efésios, capítulo 6, achou aí? Então, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus, né? Não é para nós sermos fortalecidos na nossa força. Que a nossa força é ter ideia e fazer o que nós achamos. Não é assim? Quando a gente está com problema, né, mil coisas que vão acontecendo, que a gente tem muita ideia e as pessoas dão também ideias. Não é para nós fazermos isso, tá certo? Não é para nós fazermos o que Saul fez. Ele mesmo pôs a armadura em Davi. Ele quis colocar uma proteção para Davi. Não. Davi falou, ah, isso não dá, porque ele nem conseguia andar. Falou, ah, isso não dá, não. Eu sei como que eu venço o meu inimigo, porque o Senhor está comigo. Então, nós não podemos aceitar opiniões religiosas, instruções religiosas, tá? Para nós vencermos as dificuldades da nossa vida. Nós temos que ouvir o que Deus fala, baseado na palavra de Deus. Foi o que Davi fez. Então ele diz aqui, no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, ele está mostrando aqui que o mal vem do diabo, todos os problemas vêm do diabo e nós precisamos vestir da armadura. Ele chama de armadura, mas só que essa armadura é espiritual. Eu tenho que ter isso dentro de mim, por isso que eu preciso da palavra. Por isso que eu preciso praticar a palavra de Deus, porque eu estou me defendendo do diabo. Então, como nós vimos lá, que o Golias era o inimigo, trazendo aquilo para nós aqui agora, quando o Golias vier para a nossa vida, pode ser um problema no trabalho, um problema de saúde, um problema com um membro na família, um problema na igreja, não importa. Pode ser qualquer problema. É um Golias que veio. Então, como que ele está dizendo aqui que nós temos que fazer para vencer? Nós temos que usar a armadura de Deus. Foi o que Davi fez, ele usou a armadura de Deus. Ele não usou a armadura de Saul. E ele venceu. Então, é assim que nós vamos vencer os problemas da nossa vida. Porque eles nunca acabam. Eles vêm, tem muitos Golias, que ainda, ou seja, o ataque do diabo, que ainda está num momento assim muito sutil, mas ele vai aparecer. E quando ele aparece, ele é grande. Para todos nós, nunca acaba. Por isso que não dá, ai, que bárbaro, está tudo maravilhoso. Mas já tem um Golias sutil. Ele vai aparecer. Por isso que não pode parar de usar a armadura. Porque quando ele vier, nós vamos saber vencê-lo e derrotá-lo. Tá? E mais, o Espírito Santo vai nos direcionar para caminhos que vão nos livrar de certos ataques que a gente nem precisa passar. Se nós ouvirmos o Espírito Santo, tipo, não faça assim, faça assim. Se a gente ouvir isso, como ele está nos guiando, nós vamos evitar muitos problemas na nossa vida. O problema é não ouvir. Querer resolver problema com a própria cabeça. Ou seja, usar a armadura que Saul pôs. Que a gente não consegue nem carregar e não vai se defender do diabo. Estão acompanhando? É isso aí. Então, agora veja o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não pode pôr só uma peça. Nem metade. Tem que se vestir inteirinho da armadura. E pela segunda vez, ele está falando de armadura. Veja a importância, gente. Nós precisamos. Quando eu nasci de novo, eu não entendia nada disso e quem me ensinou entendia menos ainda, disse assim, ó, você lê todo dia isso, porque é para você ficar com a armadura. É, mas eu lia, né? Não sabia outra coisa. Mas eu orava em línguas, essa era a minha sorte. Tá ok? E aí você está orando em línguas, Deus vai te dar um jeito de te ensinar como que você vai andar na palavra de Deus. Para você não andar que nem um religioso, com o Salmo, a Bíblia aberta no Salmo 91, ou no Salmo 23, e depois lendo essa armadura, como se você já estivesse todo protegido. E não é por aí. Você vai estar protegido quando esta palavra estiver dentro de você. Quando nós formos vivendo o que a palavra de Deus diz. Aí o diabo vem e ele não acha como nos derrotar. Por isso que nós temos que buscar ter esta paz dentro de nós. Quando você ora, se você entra naquele lugar, sabe assim, gente, você está com calor, mas você está com calor de 45 graus. Você está suando, você está melando. Você abre uma porta e entra em 15 graus. Tá bom ou não? Aquilo não deu um refrigério? Paz é isso. Quando você ora e você recebe isso dentro de você. Aquele aperto, aquele peso, aquela coisa ruim da tua vida não está lá. Não pode estar lá. Por isso que quem não ora vai carregando peso na vida e nem sabe que está carregando peso. Está atolado de peso, não sabe. E isso se reverte em doença física, e mental e emocional. Valeu? Não é bom saber isso? Então. Então, se você aprender a entrar na presença de Deus, você vai receber essa paz. Quando Deus me orientou a ler a Bíblia 4 horas por dia, bom, todas as chaves que eu pratico, todas me dão paz. Todas. Porque eu aprendi isso. Eu paguei o preço, eu fiquei anos para aprender isso. Não foi num dia, não. Foram anos, mas vale a pena. Porque você não fica, sabe, acorrentado com o diabo. Porque a pior coisa que tem é você não receber essa paz. Se eu pegar e ler a palavra, eu já recebo aquela. É igual entra na sala com ar-condicionado no dia de 40 graus. E aquela sala deliciosa, que está até fresquinha, muito boa. É um refrigério. A adoração tem que fazer isso com você. O louvor tem que fazer isso com você. A leitura da palavra tem que fazer isso com você. A oração em línguas tem que fazer isso com você. Se não faz, você não chegou lá ainda, meu querido. Você está perdendo a sua herança. Você não está usufruindo da sua herança e você está na mão do diabo. Ele faz o que ele quer com você. Ele destrói a sua vida. Porque a sua atenção está toda para ele. Ele é que comanda a sua atenção. Não a palavra de Deus. Porque qual é a chave? É tirar a nossa visão do que ele está mostrando, pondo peso, e mudar a visão para o que Deus é. Então, isso que traz paz. Compensa você pegar um tempo da tua vida e ler Bíblia. Uma hora, duas horas, três horas seguidas. Vai lendo a mesma carta, bastante. Orando em línguas. Ah, eu já fiz isso, mas parou quem mandou. Volta. Parou porque o diabo te enganou e você aceitou o engano dele. Adore a Deus. Fique sozinho com Deus, adorando a Deus. Ore em línguas. Leia a Bíblia. Louve. Você vai entrar naquela sala com o ar refrigerado, delicioso, que acalma você, que te dá paz, equilibra as suas emoções. Não te, porque o diabo vem para deixar louco. A chave, o golpe dele é esse, é deixar uma pessoa louca, desequilibrada, fora de si, transtornada. E ele vai agindo nas emoções, nos sentimentos, é lá que ele mexe. E de lá ele põe pensamentos. E destrói a vida da pessoa. Por isso que ele está dizendo aqui que é para nós nos vestirmos da armadura. Então vamos ler o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. O que, que ele está querendo dizer? Que vestindo essa armadura é para eu enfrentar o diabo cara a cara. Não é para me afastar do diabo. É para eu enfrentar. Não corra do diabo. Não corra. Ele põe uma situação, você corre, decide uma coisa. Com a sua força. Você acha que você venceu ele? Você está na mão dele. Você está na mão dele, porque você fez o que você achou que deveria fazer. Você não venceu ele. Você vai vencer o diabo quando você vestir esta armadura e não fugir dele. Eu estou com este problema, eu estou diante de Deus, eu preciso de ajuda. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha força, o Senhor é meu Deus em quem eu confio. Lendo a Bíblia, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Eu estou recebendo a ajuda que eu preciso. Eu quero que os outros me ajudem. Não, não precisa de ajuda dos outros. Se for o caso, Deus sabe como fazer. Ele vai mandar. Vocês estão acompanhando? Estão entendendo muito isso? Então pratica, meu amigo, o que você está fazendo? Por que que você não pratica? Para você sair da mão do diabo e vencê-lo. Não é ele que vai te dominar, é o Espírito Santo. Não é ele que vai ficar dando ordens para a sua vida, é o Espírito Santo. Porque toda ordem que o Espírito Santo dá é de vitória, é de bênção. Por que não seguir isso? Por que seguir o derrotado que acaba com a minha vida e me escraviza? Por quê? Não dá para entender. É só porque são trevas que operam dentro das pessoas para seguir o diabo. São trevas muito densas que não conseguem olhar para a luz. Então você entendeu que nós não podemos correr do inimigo, conforme o versículo 13, mas nós temos que enfrentá-lo, porque nós estamos vestidos da armadura de Deus. Eu não vou ler aqui toda a armadura, mas vocês já sabem, podem ler lá, quais são as peças e vesti-la orando todo santo dia. Em nome de Jesus. Valeu? Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Buscar esse Deus mesmo. Com todo coração. De todo coração. Amém?